Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um Contos de Contar. Eu sou a Drica, a vossa amiguinha de sempre. Estão prontos para mais um programa com grandes aventuras e novos amiguinhos? Eu estou. Então, vamos iniciar? Então, vamos lá. Eu já volto. Esta é minha banda, quatro amiguinhos. Tocamos instrumentos sempre tão juntinhos e é tão divertido ter uma banda e tocar. A pinguim na guitarra, o sapo no tambor, o Rafa no piano, o Indy é cantor e é tão divertido ter uma banda e tocar. Traz um amigo para ser brutal. Traz um amigo e todos juntos nada corre mal. Esta é minha banda, quatro amiguinhos. Tocamos instrumentos sempre tão juntinhos e é tão divertido ter uma banda e tocar. Guitarra, o sapo no tambor, o Rafa no piano, o Indy é cantor e é tão divertido ter uma banda e tocar. Toca, toca, canta, canta com os quatro amiguinhos, nunca vais ficar sozinho. Toca, toca, canta, canta com os quatro amiguinhos, nunca vais ficar sozinho. Com os quatro amiguinhos, nunca vais ficar sozinho. Com os quatro amiguinhos, nunca vais ficar sozinho. Com os quatro amiguinhos, nunca vais ficar sozinho. Com os quatro amiguinhos. Certa vez, uma pantera negra chamada Bagheera encontrou algo muito estranho quando descia ao rio para beber água. Um filhote de homem. O que faz na floresta um filhote de homem sozinho? Deve estar faminto. Vou levá-lo para a Dona Loba, que acabou de ter filhotinhos. Ela saberá como tratá-lo. Dona Loba e os lobinhos receberam mais novo membro da família com muita alegria. Viva, viva! Ele é lindo, mamãe. Vamos chamá-lo de Mowgli. Mowgli cresceu feliz, cercado pelo carinho dos animais da floresta. Enquanto Bagheera tornava-se velha e rabugenta, preocupada demais em proteger o menino dos perigos da selva, Mowgli divertia-se a valer com seu amigo Balu, um urso alegre e animado. Venha brincar conosco, Bagheera, disse Mowgli. Vão vocês. Estou velha demais para me aventurar. Balu, fique de olho em Mowgli e cuidado com Shere Khan. Este tigre malvado está sempre rondando, esperando um momento de descuido para atacar nosso menino. De repente, ouviram-se os guinchos de macacos selvagens e o barulho de pedaços de galhos voando por toda parte. Eram os macacos singes, uma tribo baderneira que não obedecia às leis da selva. Eles viviam tentando raptar Mowgli, mas o menino quase sempre conseguia escapar aos murros e pontapés. Venha conosco, Mowgli! Ensine-nos como se trança o cipó para construirmos casas e utensílios domésticos e faremos de você o chefe da selva! Disseram os macacos. Solte-me, solte-me, seus mentirosos! O chefe da selva é o Lobo Aquila e continuará no poder até que morra. Como Mowgli não conseguia se safar sozinho, Baloo interveio, rugindo e distribuindo socos e pontapés por todos os lados. Larguei o menino, seus macacos baderneiros. Enquanto eu estiver vivo, ninguém põe a mão em Mowgli. Bagheera não gostava nada, nada do que via e rosnava baixinho. Isso vai acabar mal. Mowgli já é quase um homem e deve viver entre os homens. Em um dia muito escuro, quando raios e trovões riscavam o céu, Mowgli e Baloo buscaram abrigo debaixo de uma árvore frondosa. Mowgli descansava quando escutou um rugido impressionante. Ao levantar a cabeça, viu o temível Shere Khan aproximando-se sorrateiramente em sua direção. Houve um segundo rugido e um imenso salto no ar. Em um instante, Mowgli levantou-se em posição de defesa e viu o tigre Shere Khan cair bem em cima de Baloo, deixando o urso completamente nocauteado. Shere Khan rugia nervoso. Vamos ver quem manda na selva. Vou acabar com você, filhote de homem. Nesse instante, um raio caiu próximo a eles e um pequeno incêndio começou. Vamos ver se Bagheera tem mesmo razão quando diz que os tigres têm medo de fogo. Mowgli pegou um galho em chamas e atiçou fogo no rabo do tigre. Shere Khan fugiu urrando de dor e pavor. Fuja, seu medroso, fuja para bem longe e nunca mais apareça aqui. Ai, ai, ai, meu rabo, ai, meu rabo. Urrava o tigre assustado. Depois desse episódio, que podia ter custado a vida de Mowgli, Bagheera e Baloo temiam que Shere Khan voltasse para se vingar do menino e decidiram que seria mais seguro para Mowgli viver na cidade entre os homens. Por isso, todos os dias Baloo passou a acompanhar Mowgli até um rio onde as pessoas vinham lavar roupas. Mowgli ficou encantado e curioso ao ver seres humanos como ele. Em pouco tempo, aprendeu a língua dos homens e fez amizade com uma menina da sua idade que o convidou para conhecer a cidade. Assim, Mowgli deixou a floresta e foi viver entre os homens. Mas ele jamais se esqueceu de seus amigos da floresta. O Galante era um veleiro de 4 mastros. Seus marinheiros, homens altos e fortes, usavam bigodes enormes. Porém, um ajudante de cozinheiro era um menino pequenino, tão pequenino, que os marinheiros tinham de olhar para baixo quando precisavam falar com ele. Um dia, o cozinheiro disse: esse menino minúsculo não serve para o nosso navio. Teremos de arranjar outro no próximo porto. Mas o menino era de opinião que grandes feitos fazem grandes homens. Era uma frase que sua mãe sempre repetia. Uma noite escura, um navio de piratas encostou silenciosamente ao lado do Galante e uns 20 piratas, mais ou menos, passaram para bordo, prendendo toda a tripulação, alinhando-a no convés e ameaçando todos com facas e pistolas. O capitão dos piratas falou: marinheiros, ou vocês se unem aos piratas e fazem o que eu mandar, ou eu os colocarei a ferros nos porões do navio. Somos todos marinheiros honestos e não nos uniremos aos piratas. Ponha-nos a ferros. Mas o menino ajudante de cozinheiro raciocinou: lá embaixo, acorrentado, não poderei praticar grandes feitos. Ao passo que aqui em cima, livre, talvez possa. Capitão, serei um pirata. Os marinheiros olharam com raiva para o menino. Covarde, por que será que ele faz isso? Bravos, esse menino sabe o que quer. O menino procurou com todo o esforço aparentar um pirata real e mau. Fez tudo que o capitão dos piratas mandava. Não demorou a conquistar a confiança dos piratas, aconselhando os melhores lugares para esconder seus tesouros, afiando suas facas, limpando suas pistolas e preparando-lhes uma comida saborosa. Porém, durante todo o tempo, ele imaginava um plano qualquer que lhe permitisse realizar um grande feito. Uma noite, teve uma ideia. Capitão, há muita galinha boa conservada nos mantimentos do navio. Há também muito bom vinho em barril. Por que é que não me permite o senhor preparar um alto banquete para celebrarmos a captura do Galante? Oh, boa ideia. Pode preparar. Esse menino sabe o que quer. E assim, o menino preparou uma refeição supimpa. Preparou feijão, pastéis, encheu os pratos e os copos dos piratas muitas vezes. Comeram até sentirem sono. E quando todos descansavam, rosto sobre os braços, armas sobre a mesa, o menino trouxe um grande pudim como sobremesa, que fez com que todos ficassem ainda mais sonolentos. Está na hora de levar pão e água para aqueles bobos acorrentados lá embaixo. Vá, leve você mesmo a ração deles, que eu estou com sono. Não esqueça de trancar a porta quando voltar, hein? Tome a chave. O capitão baixou a cabeça sobre a mesa e começou a roncar tal como todos os outros. O menino sorriu e foi-se pé ante pé em volta da mesa, apanhando todas as armas e colocando-as num saco. Depois, desceu as escadas e foi ter os porões onde os marinheiros estavam acorrentados. Os marinheiros não queriam olhar para ele, pois consideravam um traidor. Mas quando o menino principiou a destrancar todas as correntes e a libertá-los, eles compreenderam tudo. Silêncio, silêncio! Aqui estão as facas e as pistolas. Agora descalça as botinas e acompanhe-me. Assim foi feito. Subiram cautelosamente até o salão, onde estavam os piratas adormecidos pelo banquete monstro. Só se ouviam roncos e mais roncos. Foram se aproximando, facas e pistolas nas mãos, cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Levantem-nos e levem-nos para baixo. E os marinheiros altos e fortes carregaram os tais piratas para os porões devagarzinho e os acorrentaram. O menino trancou os cadeados, entregou a chave ao seu comandante, que disse: deem 3 vivas ao menino ajudante de cozinheiro! Viva! Viva! Viva! Nunca mais ele há de ir embora. Sem dúvida, ele é um dos nossos. E o menino dizia consigo mesmo: é, mamãe tinha bastante razão. São os grandes feitos que fazem os grandes homens. Pronto, o nosso programa acaba por aqui. Mas não fiquem tristes. Para a semana eu regresso. Portanto, portem-se bem. Tomem atenção na escola e ao que os vossos pais dizem. Eu volto. Portanto, muitos beijinhos e abracinhos para todos vocês. Tchau!